Thank you. Some what you want, but I call it love. Fits like a glove, don't shove. Back and forth and back, get into the track. Feel the groove and move back into position, cause I'm coming straight for your heart. Feel the vibe and start, cause I want you and I know that you want me. So let's get busy. Faz de conta que eu percebi que você não esteve aqui. Com Rita Ora, Your Song. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. Você pode gostar de abacaxi com batata, vodka com pimenta, chocolate com limão. Você pode fazer a mistura que quiser, mas colocar a vida dos outros em risco, isso não é um direito. Bebida alcoólica e direção é coisa de gente escrota. Eu sou rádio. 10:36. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. I find my way through the darkness. A battle heart, that's how I'm made. I may not heal from all these bruises, but I'll be better off this way. So it rushes in like a wall of water. Things tend to change when you don't wanna. Don't be afraid when the pain falls on you. Let it wash away all of the pain on your shoulders. You gotta take it. We'll be right back. you wanna get stronger. I've been on the brink of broken, stripped in my shadow on the floor, like the broken bones inside my body. living in an attic. Babe, I'm an addict.